Capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em três grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: "Também vou com vocês." Os homens, porém, se opuseram. "O senhor não deve ir." Disseram: "Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O senhor vale por 10 mil de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda, se for necessário. Farei o que acharem melhor", disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: "Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade." Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20 mil homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula. Mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: "Vi Absalão pendurado numa árvore." "Você o viu?" perguntou Joabe. "E por que não o matou ali mesmo?" "Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro." Mas o soldado respondeu a Joabe: "Eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao senhor, a Abisai e a Itai: 'Por minha causa, poupem o jovem Absalão.' E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você", disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: "Não tenho filho para dar continuidade a meu nome." Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: "Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos." "Não", disse Joabe. "Não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje." Então Joabe disse a um etíope: "Vai, conte ao rei o que você viu." O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: "Não importa o que aconteça, deixe-me ir também." "Por que você quer ir, meu filho?" disse Joabe. "Não haverá recompensa alguma pela notícia." "Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim", implorou. Por fim, Joabe disse: "Está bem, pode ir." Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta junto ao muro. Ao olhar dali, vi um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: "Se está sozinho, traz boas notícias." Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: Outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok. Disse o guarda: ele é um homem bom e traz boas notícias. Respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor o rei. Hoje o senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor o rei e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!